Sol, é o azul, 2714, pushback, acionamento. Autorizado no pátio 3, chama pro táxi. Autorizado, chama táxi, 2714. Salvador, boa tarde, 3 no 02 para suspeccionamento. Botão 2, recheio de imediato? Confirma? Recheio de imediato? Confirma, já estamos acompanhando. Autorizado, chama o táxi, 63 no 01. Autorizado, suspeccionamento, 63 no 01. Controle Salvador, 1621. 1621, controle Salvador. Solicita pro aqui, Duda. Tem a chegada ao número 2 na aproximação. Tem a chegada ao 1621. Chega até a saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal, a 27 no 4. 7, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. 27 no 4, vai aguardar uma Bianca? Sim, seguiu o meu finalizar inicial, autorizarei o seu ingresso. Seguindo o mesmo, 27 no 4. Certo. O Oxenia vai aguardar a passagem logo, pode liberar a passagem. Negativo, finalize o pushback, o Oxenia me atreve no... Ah, então tá bom, então vamos finalizar. Bianca, a gente aguarda aqui, fica tranquilo, obrigadão. Falou. Tango, chega na nave da Azul, aguardando ingresso na parte principal. O Rafa Tango Tango. Bom dia, o voo no 630 com informação, pilô. Confirme a autonomia e chame na papá. Tangosta, Papa Golfo, controle Salvador, acionando intensificação. Papa Portanto, Oscar Papa Golfo, contato radar 62 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo 070, está autorizada a chegada a Mare. A presença foi proa de Mare. Chame no ideal de Cira. Salvador, ajuda aí. 770, posicionamento. 770, autorizado no baixo 3, chame o contato. Autorizado, posicionamento, 770. Jacques. Agora Jacques, o Xené 63 no ONU, 5 horas, 1-6, 1-7-1 a bordo, alterna Galeão. 63 no ONU, segue via Índia e Alfa, na atmosfera da ONU 0, torre 1, 1895, PNH do 08. Índia Alfa, 1895, 1891, 1891. Azul 27 no 4, segue aeronave da Avianca, via Índia e Alfa, no ponte Esperadão no 0, torre 1, 1895, que é legal no 08. É, segue o Avianca, ponte espera 1895. Alfa Tango Tango, segue aeronave da Azul, via Índia e Alfa, no ponte Esperadão no 0, torre 1, 1895, que é legal no 08. Começando para o 070. O 1648 está autorizado a assinar o procedimento LS Express. Estou no 0 dessa para 2 no 10, alguém entrou no 018, está livre da restrição vertical. Em estado. 7 viés direto para 2000, livre da restrição em estado. Forma lá, estabilizado Express, voo no 648. Gol no 621, desça para 4000 pés, alguém entrou no 018. 018 para 4000, gol no 621. O número 30 vai autorizar a descida para um nível de voo 050. Ok, reautorizado 050 no 630. Azul 2770 para o táxi, com 51 a bordo, 3:20, Vitória. Segue via Índia Alfa, ponte Esperadão no 0, torre 1, 1895, Senegal no 08. Ponte Esperadão no 0, lá torre, Azul 2770, obrigado, bom dia. Pagou autorizado decolagem, pistão no 7, vento 1-0-0 graus, 04 lances. Linha 3 no 1, Aliere mantém, pistão no 0. A linha mantém, 1-0, linha 3 no 1. Pagou, foi decolado 245-208, bom voo. Obrigado, bom dia, até a próxima 208. Controle Salvador de Papatango, Fox e Papa Golf. Papatango, Fox, Papa Golf, contato radar na decolagem, chuva via saída da Elton, transição ótima, para o nível de voo 360. Fox, Papa Golf, ciente da Elton, ótima. Salvador. Salvador, bom dia, azul 2, 7, 1, 4, ponto 0, próximo. 1, 7, 1, 4, ele mantém o 0. Ali mantém não no 0, 2, 7, 1, 4. É 6311, decola os 47208 no voo. 208, 6311, grato. Controle Salvador, 6311, na decolagem. 6311, contato radar na decolagem, se você sair da El Transformoto, seu paranel voo 360. Da El, Leda Mótica 360, 6311. Número 4, decolagem autorizada, pista 1-0, vento uma centena, 4 nós. Livre decolagem, azul 2, 7 no 4. Então, então, ganhar e manter, pista 1-0. A presença autoriza o 631 no Vale Valeda. Aguarda, chamando a minha 3-1-1. Aguardando a minha 3-1-1. O 1621 está autorizado a pronto para o segmento LS XY 0, do separa 2.000 pés, altimetro 1-0 no 8, início de redução 1-8-0-9, reporte estabilizado. Ok, COBI 18, desce para 2000, reduzido já para 180, autorizado e ele é sempre aí na 1-0. Bom, 1-6-2. Controle ao Fox, Papa Golf. Tanque Fox, Papa Golf, controle. É, só confirme se está livre das restrições na subida. Silva Central 360, a restrição na vertical na saída da El, apenas quando a pista em uso é a pista 2-8. Positivo. Poderia então voar a Motiva? Papa Tanque Fox, Papa Golf, está presente, foi direto do Dádina. Fox, Papa Golf, direto do Dádina. Estabilizado, voo no 648. Voo 648, chama agora a turma 118, decimal 9. 18, 9, obrigado, até mais. 18, decimal 9, 5. 18, 9, 5, obrigado. Controle Salvador, o azul 27 no 4 na saída Mongo. Azul 2714, contato radar na decolagem, sua via saída Momo para o nível de voo 1-6-0. Via saída Momo para 1-6-0, azul 2714. Azul, continua a aproximação, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso. Escuta, meu motor. O 1-6-3-0, desce para 3.000 pés, altímetro 1-0, 1-8, livre da restrição vertical, em etapa. Perfeito, livre da restrição vertical em etapa, 3.018, 1-6-3-0. Papa Palfa Tango Tango, decolou os 4-9, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 1-2-0-8, exatamente. Autorizado, pouso 120 graus, 029. Livre pouso no 648. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, se o paramento for 090 via saída Conde. 090 na Conde, Alfa Tango Tango. Controle, hoje é 6319. 6319 no controle. Qual a chance de voar direto vender? Faça a coordenação. Agora. Estabilizado, Gol no meia, 21. Gol no meia, 21, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, Gol no meia, 21. Papatango, Fox, Papagolfo, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251-3395, bom dia. 3395, a secundária primária, 125, decimal 1. Afirmativo, copiado. 251, secundária 3395. Está autorizado, decola de imediato, 2770. 0, tem exceções? 7-0. Oi? 1-6-3-0, está autorizado a final do procedimento LSX-8 no 0, desceu para 2 mil pés, altímetro no 0-1-8. Ok, descendo para 2 mil pés, 2018, 1-6-3-0, procedimento autorizado. 1-6-3-1-1, essa restrição do nível de voo 1-0-0 apenas para a pista 2-8. Pista em uso 1-0, a restrição vertical não existe. Ok, ciente, tá subindo para 3-0-1, Xanam 3-1-1. Autoriza pro da Timóteo, vai dar presente? Xanam 3-1-1, ainda mantém a saída agora. Mantendo a saída, 3-1-1. Controle Salvador, até 3-8-9-6. 3-8-9-6, controle Salvador, aciona a identificação dessa... Para o mesmo voo 2-0-0, tráfego... Agora a posição de... 2 horas, 5 milhas, mantendo o nível de voo 190, Charlie 25 Bravo. Descendo para 200, identificação na Abdul Prata, passou a nossa proa, tá, agora a posição 2 horas, confere. Controle, vou ter provado, autoridade de aqui, tá? Romeu Bravo, Orsas, controle Salvador. Acione a identificação, está autorizado a chegada a mar e desça para o mesmo de voo 050. Controle, chegada a mar, 050, autorista foi indicado que envolveu para baixo. Controle, o Oscar Papagolfo para descer. Papatango, Oscar Papagolfo, desça para 2.10, altímetro no 018, está autorizado a final do procedimento LS XP, pista no 0, livre da restrição vertical em etapa. 2.000, livre de LS. Azul 2770, autorizado alinhar e manter. Ali mantém, 2770. Lima agora. Então 3896, desça para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 018, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 045, limite lá nessa proa por 301. 060, esquerda 045, limite 301 nessa 329. Formar o meu Kilo Serra Lima, controle Salvador. Aciona a identificação, desça via chegada a Mário para o nível de voo 070, ajuste o altímetro no 08. Oi Salvador, bom dia, Gol no 630, a uma milha do externo. Azul 2770, autorizado decolar, 150 graus, 069. Autorizado decolar, Azul 2770. Voo no 630, informa o ATR-72 decolando, aguarda autorização de pouso. Aguardo no 630. Próxima identificação, desça para o nível de voo 060. Pronto, 6230. Para o nível de voo, corrigindo, desça para o nível 160, Oxanel 6250. Autorizado, descida para o nível de voo 160. 760, então, 6250, autorizado. Então, 3896, reduz velocidade 220 mais. 229, 3896. Qual a velocidade recomendada, 6250? 250, velocidade 250 mais. 250 na ponta, número 4, acabou. 621, segue Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette 9, igual no 621. Por conta de risco. Bom dia, o Azul 2770, decolado perfil da Coral, cruzando 1500 pés. Azul 2770, contato radar na decolagem, suas vias saída Coral para o nesse voo 1980. 1980, teria condições de curvar à direita após 2000, na praia de Coral? Após 2000, direto Coral, Azul 2770. Praia de Coral agora, Azul 2770. Salvador, Papa Romeu Quilo, Serra Lima, controle Salvador. Desça para o nível de voo 070, via chegada a Mário. 070, via chegada a Mário. Romeu, Romeu, para a voz, direto Bruna, desça para 3 mil pés, altímetro no 018, livre da restrição vertical em etapa. Desça para o nível de Bruna, livre da restrição vertical, Romeu, para a voz. 1208, controle, acione 5463 junto nas pontas. Confirma a transponder. 5463. 360 autorizado via Amprezulu 90, demora a pista 90, curva direita, saída Israel, Leda, Motivan. Controle 120, decimal 8, código transponder 5463. Correto, timbre, flashback, acionamento. Confirmado, controle. Ativo, da presente autorizaria voarmos direto barreiras? Sim, recorda 1-0, primeira curva à direita, no corredor axé, inicialmente restrito a mil pés, até a liberação do controle. 1-208, controle, 5-4-3-6, o transponder. Corretos, reporte quando pronto pro táxi. Ah, sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite uma nessa proa por 306. Ok, 30 milhas a partir de agora, do proa esquerda 040, descendo pro 06250. 06250, reduz a velocidade 2309. 2309, acho que não é 6250. Da 3896, curva direita pro 0055, limite radial 290 de Salvador. Direita 055, limite 290 de Salvador, certo? Da mensal restrita para 4 mil pés, altímetro no 018, TAM 3896. 4 mil no 018, TAM 3896. 3 Salvador, pode ir agora no 0, não tá? Bom, no 094, controle Salvador, bom dia, acione identificação, desça até o nível de voo 160, voo 1094. Desculpa, desça 160, pode falar mais? Bom, no 094, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, limite a radial 290 de Salvador, investigação nesse voo 090. Curva esquerda, proa 050, radial 290 de Salvador, 090, voo 094. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, está autorizado a sinal do procedimento LS aqui, destino 0, vista para 2 mil pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. 1018, autorizado procedimento, reportará Romeu Bravo Oscar. Controle de Salvador, Papa Romeu, Zero do Gestão. Aguarde. Papa Golf estabilizou, né? Papa Tango, Oscar, Papa Golf, agora torre 118, decimal 95. Golf. Papá Romeu Quilo Serra Lima, desça para 3 e 1 pés, altímetro 1018, dá presente, foi direto Duna. 3 e 3, 1018, dá presente Duna, Quilo Serra Lima. Plano de voo instrumento cancelado 01, prossiga sob regras de voo visual, ajuste de altímetro 1018, chame na final da 17, pela direita. Parar na final da 17. Papá Romeu, até o Juliette Serra, controle Salvador, mantenha condições iguais, 1.500 pés, altímetro 1.08, reporte no ideal de descida. Controlar no ideal de descida, até o Juliette Serra. Proa 070, desça para 3 mil pés, altímetro 1018, reduz a velocidade 200 mais. Direita 070, para o localizador, desce para 3.018, reduzindo 200, 3.890. Sinal 6250, desça para 4 mil pés, altímetro 1018, agora a direita para o 055, limita radial 290 de Salvador. Ok, 055 direita, limita 290 de Salvador, para 4.6250. Setor localizador, descendo para 3.3895. Para 3.896, está autorizado a sinal do procedimento LFXY, 0, desça para 2 mil pés. Não leva o tempo no 018, aguarda transferência para todos. Autorizado o sinal do procedimento, 602.000, 018, aguarda transferência. Wolf no solo 03, qual local de estacionamento? Livre táxi para Aerostar, Papa Tango Oscar, Papa Golf. 2209, desça para o nível de voo 050. 2209, decimal 050, gol no 0 na fase. Estabilizou, Romeu Bravo Oscar. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, agora torre 118, decimal 95. 295 Oscar. Controle Salvador, não pode vir, vai ficar a sua descida. Papá Romeu, até o Juliette Serra, desce para 510, altímetro no 018, aguarde transferência para a torre. Atualizado, Gato Pés. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, cancela o plano instrumento ao 04, prossiga sobre regras de voo visual, ajuste de altímetro no 018, reporte na final, pista no 7. Reporte na final, pista no 7, Romeu Bravo Oscar. Ah, meu filho, Serra Lima está autorizado a sinal do procedimento LSXY, 0, desça para 2 mil pés, altímetro 1018, reporte estabilizado. Sim, autorizado o procedimento, 1018, reportará estabilidade do GR. Vou para Vera Cruz, mil pés, Decola da 17, primeira curva à direita, corredor axé, 1208 controle, 0133 no transponder. Salvador, azul 27 no 4. Azul 27 no 4, controle. Ativo, tá atingindo 160. Neto, confirme PLB 02. Zero 03 a bordo, seu nome é o Vaco, decolagem, torre 1895, Papa Romeu, November, Oscar, Whisky. É 5, autorizado alinhar e manter. Pode manter em 2065. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, livre pouso, pistão 17, 1-0 grau 079. Livre pouso na 7, Romeu Bravo Oscar, como é que você prefere estar? Papá, papá, Zulu, Julieta, Serra, controle. Papá Romeu, November, Oscar, Whisky, livre acionar, chama tu tá. Quatro está autorizado, nível de voo 200. Suba para o nível de voo 200, azul 27 no 4. 200, azul 27 no 4. Azul de Salvador, até o Juliano Serra, tem uma frente, a sua. Papá Romeu, até o Juliano Serra, agora sobre 118, decimal 9. 118, decimal 9. O 1094, trecho inicialmente restrito ao nível de voo 080. Restrito ao 080, 1094. Correto. Passando aqui no estabilizado, 3896. 3896, agora a torre 118, decimal 95. 395. Câmera 250 para o localizador, direita proa 080, reporte estabilizado. Continua 250. 080, vai reportar. 6220. Papa, Papa, Zulu, Juliette, Serra, código transponder 0137, confirme tipo da aeronave, pessoas a bordo. 08, chame controle, 120, décima 8. 208, boa tarde, bom dia. Já 389000, autorizado pouso, 130 grau, 059. Autorizado pouso, distância 0, tá, 389000. Controle Salvador, bom dia, voo 2065, decolou, cruzando 1300. Voo 2065, contato radar na decolagem, suba via saída da Eltransão Morte, para fora no voo 360. 360, daí eu leio da morte, vagão 2065. 1080, vamos dar na fase. Voo 094, terça, até o nível de voo 070. 070, vamos dar na fase. Recepção localizador, Kilo Serra. Palma, meu Kilo Serra Lima, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, Kilo Serra Lima. Hotel Juliette Serra, cruzamento imediato na vertical da torre. Cruzamento imediato, vertical da torre, Juliette Serra. Oi, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, se possível, redução para velocidade de aproximação final. Aguarde autorização de pouso, informa helicóptero cruzando o aeródromo do setor sul para o setor norte a 500 pés. É um bravo... É um... Bravo Hotel 06. Ciente reduzindo, cercamento. A intenção do Kilo Serra Lima, após o externo, mudança das regras e base pela direita 17. Papá Romeu, Kilo Serra Lima, ciente ao passar o externo, cancela o plano, curva esquerda e aguarda para girar base para 17, ajuste no 08. Ciente Lima. 3896 no solo 10, liberou a direita, solo 1219. Solo 219, boa. 2714, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterno 126, décima 0. 1288, 1260, obrigado, bom dia, azul 274. Senhor, seria a saída PUCA? PUCA, transição, código? PUCA, transição Caju. PUCA, Caju, muito obrigado. Alô, alô, bom dia, tá 3896, livrando a PUCA. 3896, segue via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3296. 3295, bom. 029, hotel, chame a torre 1895. 029, hotel, 1902. Eu quilo Serra Lima, livre girar base, chame na curta final agilizada agora. Sente, livre girar base, chama na curta final agilizando, quilo Serra Lima. Hotel Viração, base final, trem para secar. Livre pouso, pista 17, 090 grau, 049. Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, 090 com 4 mais. Quilo Serra Lima, condições de curtar agora direto para final? Afirmo, direto para final, Quilo Serra Lima. Positivo. Autorizado a aproximação direta para final da 17, curtando e aguardando ainda autorização de pouso, pois eu tenho um Airbus 320 da TAM a 3 milhas para 4 milhas do marcador externo. Excelente, Quilo Serra Lima, aguardando autorização para pouso. Então, um Airbus da Ocean Air. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, no solo, zona 3, confirmando a sua procedência. E Papá, Mike. Zona 094, existe redução para a velocidade da aproximação, chama agora a torre 118, decimal, 9. Reduzindo, torre 1895, voo no 094. Salvador, bom dia, 6250, passando a passar agora o externo, baixado para lá. Oceaner 6250, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, formação de tráfego, Bravo Eco 9 Lima, curta final, pista 97. A gente está próximo de 5 horas, aguardando 6250. Salvador, bom dia, gol no 094, uma milha e meia de dunas. Salvador, Guilherme, passado... 22 milhas, unidade descida. Alfa Papa Zulu, Zulu Serra, desça para o número 1510, mantendo separação visual com o solo, altimetro 1018, reposta visual com a pista 17. Controle 2065, autorizaria da presente, vamos, monte o acesso. Você ainda da torre? Chamando tipo de aeronave? Recife em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95, todo o terceiro ao mesmo tempo. 251-3395, obrigado. Cruzado São Paulo 360, decola da Bélgica com a direita, Nael, Neta, Mótima, apresentou 10, controle 208, 5503, gol, economia do jogo. Bora. 120, decimal 1. 001-201-1. Luz, é quando possível autorização, Recife? Recife já copia? Por gentileza. Salvador Recife, 370 autorizado via rota, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Buca, transição Caju. 1208 controle, 5473 o transponder. Tem autorizado o Recife nível 370, conforme rota, plano de voo, cabeceira 10, primeira curva esquerda, Cuca, Caju, 1208-5473, chamada abaixamento. Correto, chama o Cuxa de abaixamento. Obrigado, senhor. Papa, Papa, Alfa, Tango, Tango, serviço radar encerrado, 65 milhas, Nordeste, Salvador, mantém o nível de voo 090 e chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Eleva 250, segue via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa, Juliette, portão 2, 6250. Pouso 070 graus 059. Sempre pouso 9 no 0, gol no 0 na parte. Olimpo 02, mantenha a posição na capsuleira TEL. Aguarde para o cruzamento. Olimpo 02, ingresse pela pista direita, chame alinhado e pronto. Pela pista direita, chame alinhado e pronto, Olimpo 02. Voo no 094, no solo 118, libere a direita, solo 121, no decimal 9. Libere a direita, solo 129, voo no 094. Segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, segue a Juliette, vou no 09 pra... 8. 8-0-8, descida via Mari para o 0-0, identificou, seria possível a Itap? Exato, apresenta o André de Itap, dando 3198. Itap, obrigado. Olimpo 02, corrija sua saída após decolagem. Curva direita em rota para interceptar radial 120 de Salvador. Ok, então curva direita para interceptar radial 120. Depois para sair por conta, o Olimpo 02. Teve 28, controle Salvador, bom dia, estamos em identificação. Identificou o 28. Da 17. Olimpo 02, autorizado decolar, 130 graus, 069. Autorizado decolar, o Olimpo 02. Juliette Serra, visual com a 17. Papa, Papa Zulu, Juliette Serra, chama agora a torre em 118, decimal 95. 95, bom dia, Zulu, Juliette Serra. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu Zero Bravo, cruzando 250 para 170, seguinte da fila. Papa Zulu, Juliette Serra. Continue a aproximação para pouso na 17, chame final com trem embaixo travado. Chama na Zulu, Juliette Serra. Desculpa, a Zulu, Juliette Serra, confirma a procedência. Serra 90, Juliette Delta. Azul 4207, bom dia, controle de Salvador, sendo identificação de que havia chegado a ponto para o nível de voo 070, ajuste ao altímetro no 08. Papá Azul, Lúcio da Serra, confirmando o tipo de aeronave. O equipamento é o Romeu Vitor 10. Prefixo 7 milhas da 17. Ciente. Continua a aproximação. Ciente, Zulu da Serra. 085, autorizado para interceptar radial. Ok, ciente, até o 085, interceptando radial 120, único 02. Número 02, poderia confirmar o tempo total do voo? 2 horas. Está 2 horas da presente, o Olimpo 02 grava. Olimpo 621, pode pegar acionamento. 89. Salvador, voo 621, por estacionar. Voo 621, por estacionar no 9. Fez 198, está autorizado ao procedimento LS que foi visto no 0, separa 2 no 3, altimetro no 0 no 8, está livre da restrição vertical em etapa. 7 para 2000, autorizado de LS que foi visto no 0, ajuste no 0 no 8. Certo. Papá Romeu, Romeu, Charlie, Bravo, separa 3 no 3, altimetro no 0, 1 no 8, livre da restrição vertical em etapa. 3 no 3, livre da restrição no 0 no 8. Azul 4207 está reautorizada descida para o nível de voo 050. 050, controle, Romeu Charlie Bravo. Papa Romeu, Romeu Charlie Bravo, controle. Para coordenar a sua torre, já posso ir para coordenar para a gente dar uma base para o 57. Recoordenação, inicie redução agora a velocidade 2509. 2509, Romeu 21 novamente para cheque. Agora como recebe? Tô vendo ontem, claro. Ah, ok, obrigado, né? Porque a gente tá em outra posição agora que tava acompanhando. Obrigado, agradeço. Tá ok, tá lindo, né? Vou posicionar. Confirma. Obrigado, tá, boa tarde. Situação pra Azulu Juliette Serra no solo 28, autorizado 180 graus e backtrack, reporte liberando. Liberando. Liberando. O Juliette Serra consegue parte 5. Vive táxi, parte 5. Juliette Serra livrando, bom dia. Bom dia. Papá Romeu, novembro, erótico isque, autorizado alinhar e manter, pistão na 7. Romeu, novembro, erótico isque, autorizado. Decolar agora, 140 graus 07, nós. Autônomo 1621 para o táxi, 158 no POV. Autonomia de 4 horas, Antônio Galeão. Zulu livre até o ponto de espera via Índia. Ajuste no 018 e a torre em 11895 tem um bom voo. Via Índia 1895 na espera, obrigado, mano. 630 no 62 é pushback para a meta. Puro 630, código equipe de sola, após companhia passar a retaguarda, está livre push. Após companhia passando a retaguarda, está livre push, bora 630. Azul 4207, número 3 na aproximação, reparação para o sequenciamento, curva direita, proa 235. O limite é magnética 100 de Simbra. 100 de Simbra. 100. Bono 648, autorizado Maceió 350, IAP Zulu no 7. Decola a pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. 120, decimal 8, 55, 15. 350 autorizado para a senhora, quadra 10, curva esquerda, Pucaracaju, Pucaracaju, Pucaracaju, 17, 120, decimal 8, 5515, transponda ou confirme 5525? 5515. 5515, obrigado. O meu novembro aerótico e decolou 3-1, chame o controle no 20 decimal 1. Chamará controle no 20 decimal 1 no novembro aerótico e. Bom dia, o 6140, as instruções para Mateo. O ajuste no 018, e redução para 2009. 4022-2009, azul 2, 4, 2, 2, 2. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, 130 graus, 08 nós. Alinha da bala da pista no 0, vou no 62, 1. Controle Salvador, contato radar, mantenha 1 no 1000 pés, corredor axé, reposta da barra. Ponta Neto, por esquerda, Aracaju. 2-08-5-5-3-5-4-0-1-4-0. Bono 561, controle Salvador, adiciona identificação, doce para nível de voo 050, via chegada Mare. 050, via Mare, autoriza a noite Duna na presente? Inicialmente mantém o perfil número 4 na aproximação. Manter o perfil com o número 4, voo 561, descendo para 050. Não, 3198, passa Duna, complete final LS, chame a torre 118.95. Afirmativo, chame a torre 118.95, confirme? Afirmativo. Obrigado. De autonomia, alternando Salvador. O ajuste no 018, autorizado a final LS, é sua e responsabilizado. 2000 pés a informar estabilizado, vou te ajudar. Azul 4207, curva esquerda pro A200, aguarde o último vetor para interceptar o localizador. Esquerda 200, aguarde. 4207. Pouso, 1400, 089. Gente, default, 0319. Utilizado em para interceptar a chegada Mari. 61, 2 de afirmativo, vou na Prodi TAP para interceptar a chegada Mari, vou no 561. TAP para interceptar a chegada Mari, eu vou no 561. Controle, bom dia, vou no 621, Dael. Vou no 621, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída Dael. 360, Dael, vou no 621, bom dia. Azul 4207 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 145, reposta habilitada. 145, reposta habilitada, 4207. Azul 4207, desce inicialmente para 3.010, o ajuste no 018. 3.010,